Olimpo 00, Rita Vitória, ação para final do procedimento LS. Afirmativo. Gente, agora, a partir de agora está sendo vetorado. Curva agora à direita, na proa 310, o limite motorista proa por aproximadamente 2,0 milhas. Direita 310, limite por 2,0 milhas, Olimpo 00. Salvador, autoriza o Olimpo 00 descer para 2000. Autorizado, QNH 1095. Para 2015, Olimpo 00. Olimpo 00, curva direita na proa 0-0, limite o QD Mike 1-0-0 de Imbra. Direita 010, QD Mike 100 de Simbra, Olympus 00. Olympus 00, complete com curva direita na proa 030, está autorizado a interceptar o ILS que se gira pistona 0 e descida para o 1700 pés, reporta estabilizado. Descendo para 1700. Direito 030, reportará estabilizado, Olimpo 00. 00, estabilizado, localizador. Olimpo 00, chame a torre na 895. 1895. Do Olimpo 00, estabilizado, localizador. Ciente, Olimpo 00, reporte avistando a pista 10. Reportará avistando a pista. Olimpos 00 está avistando, tem baixado travado. Autorizado pouso, pista molhada, vento no 30 graus, 05 nós, chuva leve, Olimpo 00. Autorizado pouso, Olimpo 00. Olimpo 00 no solo 15, libere à direita na Eco ou Foxtrot, após Alfa e Delta, acuse para o cruzamento. Salvador, o 5557 já dispõe da nossa cópia? VIP 5557, é só um instante. Trip 5557 autorizado para Campinas, nível de voo 360, via Pezulu 10, Lead, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. E após Trive, direto Trive, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. O controle 1, 20.8, transponder 5404. Autorizando o nível 360 para Campinas, via Perzulono 0, prende a Perzulono 6, Bravo até o Zulu, Trive para Sununga Prox. Decola da 10, da El Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5404. Portão 8, pushback e acionamento. Cotejamento correto, transponder 5404, nível 360, chame pronto para o táxi. Coordenação com a equipe de solo. 7 para o táxi POB de 100, 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Autorizado táxi, via pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 10, trip 5557. Pátio Índia Alfa, 5557. Cita o número de pessoas a bordo, por favor. 170-100. Gente, 100. Corrigente, 105, 105. 105, ciente, 105. Salvador, Eltan, Mike, Zulu e Yankee. Adiante. Solicitando autorização para reboque da posição 3 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Está autorizado, chame o término do reboque. Mike, Zulu e Yankee. Ok, reportaremos. Muito obrigado. Ponto de espera, torre 118 decimal 6. 18,6. Confirma 118 decimal 95. 1895. 18,95. Autorizado decolar, 240 graus, 049. Pode autorizar. direita 5557, decolou os 10, chama o controle em 120.8. 2087. Trip 5557. Trip 5557, contato radar, suba para o nível 360, voo líder. 360, vamos manter uma proa por mais 10 meses para depois curvar a direita para a linha. Positivo, controle. Quente. O 5557 curvando à direita, agora para a direita. Quente. O 5557 passando a prova 190 para ligar na formação, depois retorna a mesa. Gente, repórter entrando na rota. É. cruzando 140 para a direita. Certo. Passe nível 90, chame Recife no 251, alterno no 3395. 251, 3395, Recife, obrigado, 57. Solo Salvador, é o Sam Mike de Goiânia, informa o tempo, reporte com posição 4 do Paris, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, bom dia.